pesada. Consumista é a desgraça. Exibe pela TV a esbola pra massa dada. Essa porra me retarda. Olhava no relógio e vi que tudo passa. 34 anos, sua miséria me retrata. Na terra do nunca, a favela vira massa. Sem cargo pra ninguém é roubar e vira caça. Nego favelado, cê é estado, é refém. Tempera o seu veneno, gerado lá na Febem. Relaciona os fatos pra escolher o mal e o bem. Bambam, já cresce o olho, playboyzinho come bem. Eu ainda era pequeno, só que não estava bem. Ali do outro lado, eu cresci ignorado. Sem os computadores, no mau ensino favelado. Eu odeio sentindo riquinho, aperta a voz da coroa. Se entrega do olho que preto é bandido. Vestígio na face racista, tem jeito, tem cara que não é humilde. O cego por si se guia, a noite pra ele é um dia. Seu Deus me guia. Rei Peter Pan, então vai, se fantasia. De ódio, preconceito, eu cacei de sua fila. Eu suportei a noite, eu suportei o dia. Corre sem parar, o sangue é minhas veias, contém periferia. Velocidade mata, pobreza desespera, então por que será? Entrar no banco armado, preparado pra matar. Irmão, por que será? Na busca pelo pão, ter preto que morre no crime e branco que vira ladrão. Eu não caio nessa. Bambam, cadeira elétrica pra não morrer. Bem longe de uma prisão, bem longe da cela e do mau cheiro. Ligeiro no passo, olhando pra trás cabreiro. Porque o sistema que mata é fiel, que leva pro crime o dinheiro, me leva pro crime com ferro. Acaba comigo no túmulo, que nego não passa de réu. A imagem de um preto é ladrão, unido que se desmonta. Onde a AIDS toma de conta, menino que vira perigo. O homem que era zumbi, o estilo que fez meu ouvido. Só Deus é que fala por mim, por mim. Você atira, mata e morre como louco. Você atira, mata e morre como louco. Atira como louco, morre como louco. Sangue se espalha pelo chão, isso é ruim, ainda é pouco. Você atira, mata e morre como louco. Você atira, mata e morre como louco. Atira como louco, morre como louco. Sangue se espalha pelo chão, isso é ruim, ainda é pouco. Nasce mais um dia, daqueles quente, mano, que me sufoca, não importa. Minha cova, mas antes de ir, sem conversa, saio dessa inércia. E qualquer prova, sei que no gatilho é foda. Não conduz família digna, nem cria filho. Se der mancada, pode ser o fim. Se prepara, saiba que é assim. Tem ferida que não sara. Nunca acredite em mim, meu outro lado falha. Não foi o meu sorriso que me trouxe aqui na frente. Eu nadei, quebrei sozinho cada elo de corrente. Pronto pra fazer o mal, pronto pra fazer o bem. Não só de abraço, então é na loucura. Disputo meu espaço, regra 1. Sempre lembro que o meu peito bala faz buraco. É bom e quem não quer, dinheiro também faz. Capaz de cicatrizar qualquer ferida e muito mais nas favelas. Dificuldade aqui, sempre empurrar pro crime. Tirando a paz, ó, o que o dinheiro faz quando corrompe o coração, padece. O que que tem, se a mim não pega nada? Meu sonho é minha cara, eu admiro os carros. Meu sonho de consumo, eu fico muito louco. Só no estilo vagabundo, com 30 mil no bolso, eu quero e compro tudo. Melhor lugar pra se sentar, sem papo de onde vai. Eu quero sim, melhor lugar, do meu jeito fica rico. Só nota de 100, quer ser foda, então se preza. Assim que entrei no trampo, errando e acertando. Eu nunca fui comum e na semente que eu planto, eu carrego no peito, é tudo que eu canto. Pois é, quem é será? Eu não me importo se você se acha o tal. Eu não me importo se você tem cara de mal. Eu não me importo quantos você já matou. Oh, eu não me importo quantos anos de cadeia assinou pro show. Eu não me importo se você voltar pra lá, meu chapa. Morrer no sol, abrindo a boca, pedindo água. Quer mais? Aperte o gatilho, roube e mata. Aumente o abismo entre nós e colha mágoa. Cena pro supercílio, pro diabo da risada. Aqui não temos espaço, aqui não existe parque. Então deixam lá os loucos nos subúrbios, nas periferias. Nesse curto espaço ficaram amontoados lá. Pra ficar é moda, superlotar o presídio. Que clima embaçado, roubar, escalar que nem o Homem-Aranha até. No 20º andar, botar pistola em qualquer cara e apertar o gatilho, pá. Difícil imaginar que 12 já tá no crime, que 13 é mãe de filho. O que fazer da vida onde ela perdeu sentido?